só de toca, me pega mais suave. Vou-me esconder na cave. Quero fugir do teu calor, do fogo que desperta. O jeito que se acerca, no toque que me encanta. A melodia que só pensa em ti se agrava quando estou longe de ti. Me ama, não me permita fugir. Queimar-me no teu calor, ficar na prisão.